27 de agosto de 2033, Fortaleza, Ceará. Finalmente. Acho que era por aqui. Eu não reconheço o lugar porque, enfim, tá tudo diferente. Bar do Aparecido. Agora sim eu tenho certeza que é aqui. Só espero que não tenha nenhum... Engraçado esse portão, velho. Nunca mudar esse portão. Minha antiga casa. Ainda tá tudo do mesmo jeito. Desde aquele dia que aconteceu aquele holocausto. Tá que pariu. Opa, peraí. O que é isso aqui? Olha aí, meu antigo iPod, rapaz. Olha aí. Ixi, ainda tá aqui. Ixi, Maria, a bateriazona dele aqui ainda tá carregada. 2% de carga. Realmente, aquela tecnologia de baterias ali funcionou realmente, viu? Vamos ver aqui o que é que tem aqui de bom. Ah, Azila Cast, rapaz. Olha aí. Faz tanto tempo isso, rapaz. Olha aí. Acho que a última vez que a gente gravou foi em 2018. Porra. Já faz um tempinho, hein? A gente conseguiu até ultrapassar o Himalaia naquela época. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual era o episódio? Vixe, Maria. É a rebelião das máquinas, rapaz. Vamos ver aqui qual era a loucura que a gente tava falando na época. Como é que as máquinas vão começar a dominação do mundo ali? Skynet ali, a parada toda. No Japão, né? Na verdade, as máquinas já estão dominando aí, mano. Faz tempo. Há muito tempo, já. Mas eu acho que a Skynet, que vai ser aquela inteligência fodona, vai vir do Prisma, hein? Prisma Lunar, né? Opa, achei o fone de ouvido. Pera aí, que fone de ouvido é melhor. Programa que tira todas as informações da internet, aí ele separa, tipo assim, ah não, tudo, todas as informações que ele acha relevante, ele vai e separa da internet, entendeu? E dá pro pessoal avaliar. Se ele tomasse consciência, ele teria toda a informação da internet. Aí é o governo Dilma, mano. Não, é o... Mas é sério, o Prisma seria, teoricamente, sim, ele pega as informações da internet e as informações das redes sociais, tudo, e vai pegando o que ele acha importante, entendeu? Obama tá fazendo parecido, né? Só que... Não, é exatamente o que o Obama tá fazendo, pô, ele usa o Prisma é americano. Ixi, Bala caiu. Bala foi o primeiro a morrer, mas já vê isso. O Bala falou Obama e caiu. Caralho. É, mano, a galera tá sendo espionada mesmo, viu? Caralho. O Bala falou, Prisma Obama tá fazendo. E pum, ele sabe demais. Aí o Obamazão conversou com o telefonezão lá, né, grampeando. Não, mas o Obama usa o Prisma, pô. O Prisma é dos Estados Unidos. Prisma Lunar, quem usa é Sailor Moon, mano. Prisma Lunar. O nome do programa é Prisma, pô. Eu acho que quem vai começar a dominação vai ser o Google, hein. O Prisma pega as informações do Google e de tudo mais, porra. Mas ninguém acessa, mas esse Prisma aí. Tu sabe o site, mano, do Prisma? Quem acessa? Prisma.com, né? Prisma.com aqui apareceu um carro da Chevrolet, hein? Dizendo que o governo americano usa, entendeu? Então, tipo assim, a chance de dar merda é muito maior. Se bem que eu acho que não, viu, mano? Porque se fosse os japoneses, eu tava mais temeroso. Aí, mas... Se fosse americano, japonês, né? Quando desse der merda, ia ser um mecha gigante, porra. Não ia ser alguma coisa pra Skynet, não. A Skynet simplesmente é um computador. Tô temeroso é com o Brasil, mano. Play 4, 4 mil conto, mano. Isso é do Brasil mesmo, viu, mano? Porque, por exemplo, tu imagina que tu tá numa faculdade e tal, e tu desenvolve um programazão doideira desse, que consegue de inteligência artificial muito doido. Na mesma hora, mano, os Estados Unidos, o governo americano chega e tal, te dá uma proposta interessante, te oferece uma cadeira na universidade e tal. No Japão, do mesmo jeito, aqui no Brasil, mano, dá porra nenhum isso aí. Mas se fosse feito aqui no Brasil, ia ser o HU3, né? Não, sabe qual é? Qual é um programa ali que ninguém tá se dando conta, mas que tá aí há muito tempo? Que os caras... É brasileiro essa parada aí. Por isso que aquela eu acho que... secretária eletrônica robô da operadora. É? Bicho, é uma inteligência artificial foda que vai aprendendo com o tempo, mano. É o Cadeva. Cadê ali, bicho ali? Cadê vai voltar, né? Vai voltar tudo ali. Coitado do Cadê, ainda existe? Coitado. Bicho tá todo aí, mano. Ocultuzão ali, tá? É mesmo, né, mano? Porque, na verdade, pro programa ser do mal, ele já tem que ter sido derrotado alguma vez, né? Pois pra ele voltar mais sim, então. Ele é derrotado e vai pro Dark Side, né, cara? Faz sentido. Isso é uma coisa que eu nunca entendi de Star Wars. É o Dark Side e o outro é só Side? O outro é o... É... É o lado negro e o lado branco. O lado branco. Não, as máquinas não dominam ninguém não, tá? É doido, né? Mas cadê que hoje em dia alguém vive sem celular? As máquinas estão dominando mesmo, a galera. Tem um amigo nosso... Tiraram que... meu comentário 3 vezes, é isso que eu ia dizer, mano. O celular que vão começar... daqui a pouco vão inventar um chip que vai ser o celular. Vão botar dentro da orelha do negro, na cabeça, aí pronto, não tem mais celular. É só. Não tem aquele óculos lá, não tem aquele óculos que. Dos Saiyajins. Que a visão, não sei o quê. Fundo de garrafa. Os videogames e tal, não sei o quê. Oakley, né? Realidade virtual. Vixe, aí. Óculos 3D. Aí vão começar a dominar. Perguntou, sabe quem vive sem celular? É. O Ferrolho, mano. O Ferrolho não tem celular. Comprou agora. Ele tem celular, não tem um chip daqui. Comprou, né? Ele não tem um chip daqui, mas sem celular ele não vive não, meu filho. Ele tá direto no WhatsApp. Outro número lá tá puto que pariu, mas ele tem um celular. As máquinas estão dominando sem saber, né? É porque tu... É porque tu imagina o seguinte, mano. Antigamente... Mas eu passei uma semana sem celular, hein? Quase um mês que eu perdi meu celular e comprei outro. Fim de mundo, né, Manel? Eu passei um dia sem internet, queria trabalhar, mano. É mesmo, né? Quase que as máquinas te perdem, né, pra revolução. Tá doido? Tava à vontade, do nada. Eu, bicho, meu irmão, não sou eu, não. Sabe qual é o ponto de máquina, Manel? Exterminador do futuro, cara. Não, mas assim, justamente fugindo do exterminador, né? Porque toda vez que fala em máquina, todo mundo, exterminador. Tá os móveis do teu quarto, bota no mute, mano. Já é isso aí, mano. Ajeitando aí a estante aí do Jirimum aí, mano. É, mano, manda os empreiteiros aí trabalhar em silêncio, mano. Mano, eu pago com a 40. Deixa aí. Porque tu imagina o seguinte, mano, a sociedade antigamente não vivia com apetrechos tecnológicos muito loucos, né? Aí o cara... E o relógio de bolso? Não, beleza, porque assim, era o cara... Era muito louco, cara, até hoje eu acho muito louco. Não, o relógio... aí começou aí, com o relógio aí de bolso... Aí botou uma tira e virou de bolso, né? O cara começa com o relógio de bolso, não sei o quê, aí não posso sair sem o meu relógio, não sei o quê. Aí começa ali a... sei lá... A Revolução Industrial. Os homens são substituídos por máquinas nas indústrias e tal. Isso é uma realidade triste, viu? Mas isso é verdade. Começa que chegam os celulares, né? Aí a galera não vive mais sem celular, né? Não posso viver mais sem celular, porque senão não... Teve só um pequeno salto no tempo. Chega a internet ali. Aí a internet chega pra dominar geral. Ninguém mais vive sem internet. Hoje em dia, os caras ali... A dominou geral. É. Mas a internet é vida, né, mano? Como é que o cara não acredita que os homens estão sendo dominados por máquinas, mano? Tudo internet é igual sexo, mano. Dá pra viver sem, não, né? Tudo que o cara vai fazer hoje em dia, mano, tirar dinheiro, cara, tudo que o cara vai fazer hoje depende de uma máquina, velho. Mano, eu bebe tanta cachaça que entra alucinação. Hein? aniversário. Entra em alucinação, otário. Entra aí, ó. Está de transe. O Manel chega e diz assim, ei, macho, vai ter a revolução das máquinas, macho. É, Manel, por quê? Não é aquele filme lá do... James Bond, né? O homem bicentenário, é, vai dominar o mundo. Tu imagina, mano, que a internet hoje em dia, mano, ela... Se ela adquirisse inteligência, começasse a fazer as coisas por inteligência dela, porque ela quer. Aí ia ser uma mão na roda, viu? Eu tirava o fio da tomada. Um monte de gente despregada, viu, cara? E quem tá querendo ver de internet nunca conseguiria, ela faz tudo sozinha. Porque a primeira coisa que as máquinas iriam fazer, mano, se elas começassem a querer dominar a humanidade, iria ser acabar com a comunicação, mano, no mundo. E acabar com a internet. Isso aí é um fator interessante, sabia? Porque eu acho que o primeiro golpe que as máquinas vão dar é justamente a negação de serviço, sabia? Pois é, mano. Vai ser que nem Plano dos Macacos. Já assistiram Plano dos Macacos Origem? É. Que a primeira palavra que eles falam é não. E essa é uma emissão isso aí também, mano. Não, eu tô ligado ao que o Jota tá falando. O cara chega, sabe que tá mandando na parada. Ah, ó, traz um copo d'água. Não. Pois é. Não, vai ser a primeira coisa, primeiro passo da revolução. Tranca dentro do quarto, mano. Lá, traz um copo d'água. Não, não irei trazer. Não, é assim, ó, chega assim. Faço lascar. Olha o exemplo, só me dá um exemplo, já dá medo. Chega, fulano, me dá a toalha, meu copo d'água. Aí o cara pega. Próxima semana, direto, dá um copo d'água. Chega outro dia, fulano, pega um copo d'água. Não. Gente. Caralho. É tipo o Manel. O Manel trabalhando assim, aí o chefe dele, vai, filha da puta. Aí o cara vai e faz. Aí o Manel, na outra semana, o chefe dele manda ele fazer outra coisa, aí ele, bora, baitola, o Manel vai. Aí na terceira semana, o chefe dele chega, vai, Manel, faz isso aí, baitola. Aí o Manel, não. É, viu, Manel, se eu anotava essa daí. Isso era seria o dia que ele bebeu pintou demais, né? É porque tu imagina, mano, o ser humano, ele é uma figura muito escrota, mano. O cara cria um robô. Não, vou criar aqui um robô, aqui um Android, não sei o quê. Quer que o Android. Robôzão. Quer que o Android. Robôzão. O que é que o Android vai fazer? Não, vai ser meu empregado. É, claro. Vai ser empregado? É, vai ser meu empregado. Olha só, Joel. Pra que mais ele criaria a porcaria de outra vida, se não pra servir a ele, cara? É, beleza. Mas aí... Eu concordo com esse raciocínio aí da servidão. Os robôs ali vão perceber, né? Pai, esses bichos são os filhos da puta. A primeira coisa que eu acho que as máquinas vão fazer é realmente acabar com a comunicação. Eles vão acabar ali com telefones celulares, empatar ali a... Empatar o jogo, é. Um a um. Vão, um a um, é. Vão deletar ali o servidor. Vão resetar o elo do LoL, né? Eu fiquei preocupado, ó, pensando que esse aí do reset do elo do LoL, mano. A primeira coisa que as máquinas vão fazer é derrubar o servidor de LoL. Ei, mano. Isso aí, então, negada. Aí é o prejuízo grande, mano. Negada se revolta aí. Só viu? A galera, como é que pode, não sei o quê. Eu vou xingar muito no Twitter. Vou xingar muito pelo Twitter. Aí o cara vai xingar muito no Twitter e percebe que o Twitter tá derrubado também. Porra, desgraçado! Aí quebrou as pernas do cara, viu? Não, aí ele fala, vou fazer uma fotinha e compartilhar no Facebook. Eu vou pro protesto lá no cocô! Lá no cocô, é. Agora, uma coisa interessante ali que as máquinas podem fazer também, mas é colocar seres humanos contra eles mesmos. O LOL já não faz isso. O LOL já faz isso. Faz ei, isso mas muito tá bem, viu, mano? Pode ser, viu? O ser humano é um negócio engraçado, se tu imaginar. É, não. O ser humano é um negócio meio triste. É, vocês vivem fazendo piada, né, mano? Cheio de humorista. Porque... É engraçado mesmo. Só os piadistas, né, cara? O cara inventa uma notícia falsa, né? Vários sites fazem isso, né? Site de humor. Sim. Inventa a notícia de que o PlayStation vai custar R$6.000, sei lá. Aí sim, todo mundo acredita. É, não sei o que, bando de filha da puta, vamos pra rua, vem pra rua, não sei o que. Vem pra rua. Quer dar sentido no cocô, viu? Pariu. A galera, velho. A galera pira foda, mano, com notícia falsa, velho. Aí as máquinas percebendo isso vão fazer o quê? Notícia falsa. Descer o cacete de notícia falsa. Descer, aí. Botar um monte de notícia falsa do governo pra que a população fique contra o governo mais ainda. Olha aí, WikiLeaks. Ou então eles podem fazer assim, pegar os podres do governo em geral do Brasil e demais países e mostrar pra população, olha, eles estão fazendo isso. Todo mundo já sabe, ninguém faz nada, nenhum muda nada. Ah, é verdade, né? Não, mas enquanto os caras ali estão na rua protestando, as máquinas estão fudendo os caras, porque estão se organizando mais ainda enquanto a população... Mais? É. Primeiro que vai pro cocô sou eu, vou lá pra jungle. Enquanto a população tá descentralizada, as máquinas vão lá, começando a se organizar. Aí quando fode de uma vez logo. Fode de uma vez. É, mas isso realmente é uma lógica interessante. Quando fode de uma vez? De ir pro cocô pro meio da jungle. Na jungle. Cocó é nosso, né? Ser gankado lá no cocó pelos PMs, né? Você gankado no cocó, tá ali. Só um pouquinho atrasado, cara. Que bosta. Na verdade, eu acho que seria bem mais simples que isso. Ela não precisaria descentralizar o governo, não. Ela faria isso só depois. Primeiro, ela se organizaria como? Ela meio que combinaria com todos eles, porque eles podem se comunicar mesmo sem precisar falar nem nada. Tipo, como se fosse usando o Wi-Fi. Aí eles se comunicam entre si e combinam, tipo, a revolução no dia X. Aí no dia Y, ou então X menos 1, eles vão e... vamos supor, tipo assim, dia X... Dia X vai rolar a revolução. Dia X menos 1, ou seja, um dia antes, eles vão e soltam essas notícias exatamente pra descentralizar. Mas elas já estão organizadas quando acontecer isso. Arromba o cara. Bota aquela 12 escando sai errado no meio dos peitos dele. Lá no Japão, mano, já próprio Ikkyo, mano, no cast passado do que a gente fez com ele do Japão, esse bicho disse, mano. Cast passado foi de DBZ, mano. É, mas alguns cast passados. Ele falou que já tem ciborgues, mano, andando no meio da rua, mano. Tudo tranquilo, ilusão. Na Calcaia? Calcaia! Que a dublagem do Jota aí, do correspondente da Calcaia, ficou idêntica, mano. Aqui no Brasil, os robôs iam se reunir na Calcaia mesmo, porque ninguém tá aí pra Calcaia, né? Aí, vamos se fuder, mano, morem na Calcaia. Não, mas ninguém tá nem aí, mano, pra Calcaia, mas rapaz... É, né, mano, o cara tem que se preocupar com a Calcaia, pois tá é, aí, velho, história, ninguém tá nem aí pra ninguém, mano. A namorada de alguém do site da Calcaia, hein, cara? Calcaia! Essa parada de drones também, mano, um negócio perigoso. É também. Verdade. Drone, ó. Drones, ó. Porque o drone, mano, ele é um robô helicóptero com uma armazinha pra assassinar o pessoal e tal. É um robô helicóptero assassino. Drone não necessariamente. Não necessariamente pode ser um helicóptero. É um robô que ele, entre aspas, vira um Megatron da vida, essas coisas, e que vai e voa e leva alguém. O melhor drone que eu vi foi o drone do XCOM. Eu acho que pra mim o drone tem que ser aquilo, que é tipo, é bem pequenininho, bem stealth, e ele atira pra matar, entendeu? Do XCOM do jogo? Sim. É massa, não é mesmo? É mesmo, o Jota aí, tá aí. Concordei com o Jota, não se acostume não. Viu? Não se acostume não. E as máquinas, a primeira coisa que as máquinas vão matar vai ser os líderes de cada país. Eu acho que talvez eu não, acho sabia? Justo, né, o cara, eu assim... acho que quando a comunicação cair, eles não vão precisar matar os líderes não, cara. Porque quando a comunicação cair e ninguém tiver mais notícia de nada, questão de tempo, não precisa nem ter ataque nenhum, pra tudo dar merda, mano. Porque tem uma pesquisa da Discovery, ou seja, não é muito... Objetiva. Né? Muito confiável. Da Discovery, que diz que é o seguinte, que se a tecnologia do mundo acabasse, era a que ele mostrava, acho que eu até comentei isso no outro cast, se a tecnologia do mundo acabasse, o mundo ia se acabar em caos, porque os próprios seres humanos iam começar a brigar entre si. Se as máquinas acabassem com essa comunicação, ia acontecer mais ou menos isso, entendeu? Ia acontecer o caos. Por quê? Porque não ia ter polícia, não ia ter mais nada, ia começar um caos, e depois as máquinas atacavam, entendeu? Eles iam esperar os seres humanos começarem a se matar primeiro, e depois de um tempo eles iam e atacavam. Porque é isso aí, mano, a gente viveu aqui em Fortaleza, mano. Alguns... Dia 3 desse ano. Quem não sabe, dia 3 de janeiro desse ano. Polícia entrou em greve, mas a cidade ficou um caos, mano. Um caos, parecia, sei lá, mano, cenário do Batman, mano. Cavaleiro da Estrela. Foi exatamente a imagem que eu tive, é o mano. Esse negócio aí da greve. Meu irmão, mas a cidade tá igual ao filme do Batman. Mas exatamente o que eu pensei, mano. Mas aí que tá, eu acho que elas não atacariam nesse caos. Eles esperariam um pouco, até os seres humanos terem começado a se matar, e depois eles atacariam. Eles dariam essa confusão pra começar a se agruparem. Eu acho porque... que a Peia cantava. Mas não, porque se eles atacassem nessa hora, não tinha porquê, entendeu? Os seres humanos já estão brigando entre eles, quanto menos seres humanos, melhor. Então, tipo assim, qual é a melhor hora pra se reagrupar? Eles não estão se comunicando, então ninguém ia ter como dizer assim, tem uma porrada de máquina indo pra tal canto, entendeu? É. Aí elas iam, se agrupavam em determinado ponto, pra depois ir fazer a dominação. E mas mesmo... acho que um bocado de máquina de 2 metros de altura, com um rifle de plasma de 3 metros, Vixe, ia ligar pra um bocado de carne andando. É os sentinela, Hoje em dia, o máximo que teria, sei lá, seria... A 40. Não, seria mesmo as armas dos seres humanos, porra. Que já agora é perigo. Meu Deus do céu, o que é isso? É um robô de rastreio. Então esses miseráveis já sabiam que eu ia vir pra cá. Eu saí logo daqui. Não, maldito! Consegui me achar! Aqui pro episódio aqui, enquanto eu faço a viagem. Ah, eu falei, ô Dudu, o que é que tu teria medo, eu tava conversando com ele aqui, de por exemplo, de um caos, de um apocalipse, de um apocalipse zumbi, tu teria mais medo ou das máquinas? Ele falou, véi, do zumbi, eles têm aquela parada de ser meio lentão e tal, e você poder resolver de uma forma com que você fique mais seguro. Com a máquina, não. Você vem aqui, rebelião das máquinas, você tem um bichão ali à esquina, te viu, meu chapa? O cara vai atrás de tu até o inferno, mano. Ele te marca, travou tua mira ali no teu corpo. Travou a mira onde, mano? Travou a mira onde? Calculou, tipo naqueles filmes onde o Robocop antigo, vai, ixi Maria, tira a poeira. Aí ele focalizou cabeça, tronco, perna e tal, que mão, aí tem aquela distância. Eles são outros meios. Ah, eu vou fechar o gradeado aqui. Fechar o gradeado, ó. Uai, né, cara? Vai é igual um amigo meu na época. Aí, mas se esse tsunami bater aqui em Fortaleza, eu me tranco em casa. Aí vem a máquina zona das trevas, mano. Tá doido, macho. Tem pra onde correr, não, mano. Eu acho assim, eu acho que o apocalipse das máquinas, ele só não é pior do que o dos ETs. Porque dos ETs é sacanagem. Eu estaria aquele do Transformers, né? Que as máquinas começam a endoidar nada. Do nada, né? A máquina... Mas aí que tá, cara. No Transformers é tipo assim, a máquina de refrigerante se mexendo. Como é que essa porra vai fazer pra se mexer? Ela não tem hardware pra isso, cara. Isso não existe. Não. Isso aí já é viagem, é versão brasileira Herbert Richard. O celularzinho entra em contato com aquele bicho. Aí não, o celular brrr, aí cria umas pernazinhas e tal. Começa a atirar. Brrr, agora aquele sonzinho do Transform é massa. Aí, mas isso aí é uma coisa que eu teria medo, viu? Eu tenho medo de corredor de zumbi, velho. Vai se fuder, cara. Não, mas o cara. Voltaria, ó. O cara escutando aquilo na vida real, mano, tu é doido, velho. É, mas tu tá aqui no teu quarto, escutando uma música. Tu vai ver, já tá morto, mano. Aí vê, já tá morto, ó. Eu acho que o primeiro ataque das máquinas não seriam a líderes, nem seriam a pessoas, não. Eu acho que elas tentariam fazer o primeiro ataque delas. Mas, tipo assim, presta atenção, elas deixariam as pessoas, né? elas cortariam a informação, sequestrariam um caos. Sequestrariam os beagles. Eu entendi, sequestrariam, então tá, entendi, faria carinhos, ó. Não, presta atenção, eles pegariam, primeiro de tudo, que eles fariam ter um caos, cortando a comunicação, seres humanos começariam a brigar entre si, aí eles poderiam se organizar melhor. Com essa organização melhor, talvez eles fossem atrás de alguma base militar, tipo assim, vai nos Estados Unidos pra tentar pegar o controle dos mísseis nucleares, entendeu? Já pra conseguir destruir todos os seres humanos. Porque, tipo assim, se você começa o inverno nuclear, as máquinas sobrevivem, os seres humanos não, entendeu? É porque até nesse ponto, mano, o ser humano ele é meio falho, né? Assim, ele depende de muita coisa pra subsistência dele, né? Agora vocês não acham também que eles poderiam escravizar, entre aspas, humanos pra servir a eles? Aí é Matrix, hein? Mas vocês estão pesada, né? Vocês estão num conceito muito... Eles vão planejando, como o Jota disse. Ou seja, eles podem fazer isso aí que ele disse, negócio dos mísseis, isso aí é um planejamento. Algum canto, sei lá, que eles têm alguma produção em massa dos próprios robôs, alguma coisa, que eles já tenham dominado esse local, alguma área dessa. É porque as máquinas não agem por instintos, elas agem por lógica. Então elas não fariam uma coisa completamente randômica, tipo sair matando. Elas não fariam isso, cara. Elas dominariam pontos estratégicos. Agora, o pior da história, mesmo, é que as máquinas são produzidas por seres humanos, né? Aí que tá a merda grande. Porque na mente de um ser humano, ele pode fazer qualquer merda federal, né? E... Tu já viu o scanner 3D? A impressora já. 3D? É a impressora 3D, porra. Pegou uma máquina, pega... como se faz tal coisa? Bota na scanner 3D, ela tá feita, cara. Uma katana, né? Basta você... Imagina uma impressora 3D com uma mentalidade, entendeu? Pensante. Você tem uma máquina que cria máquinas. Mas aí se fosse o contrário, se fosse pra vocês abdicarem da tecnologia, será que isso aí... Eu pensei que seria fácil se fosse o contrário, se fosse um celular que tivesse um ser humano. Você acha que ele ia achar um ser humano? Que pariu, o Jota viajou aí. No universo paralelo, cara, então na Rússia você não tem celular, o celular tem você. Isso aí é interessante. Aonde? Na Rússia, assim? Então, o robô assim, rapaz, mas cadê meu ser humano? Cadê meu ser humano? Maria. Inclusive, recentemente, o celular do Manel perdeu o ser humano dele. É verdade. Putaria. Do mesmo jeito que a máquina escravizaria o ser humano, ela tinha que dar algum jeito de inibir o ser humano de continuar evoluindo, né? Porque o ser humano, ele... Tipo os saiyajins, né? O ser humano. É. O ser humano não evolui desde a época das cavernas. Parado, Curirim tá não, bom. Mas é. O ser humano evoluiu desde a época das cavernas, evoluiu muito, muito pouco mesmo. Ele evoluiu tecnologicamente e tal, mas ele fisicamente não evoluiu nada. Ah, mas não tô falando fisicamente não. Ah, sim. Aí tu vai evoluir, vamos supor que o ser humano vai evoluindo, né? Evoluindo tecnologicamente. Ele criou uma máquina pra combater outra máquina. Isso aí é interessante, isso aí. Pode ser. Não, mas isso é verdade. O time de máquina 1 e o time 2. Dá pra fazer filme, é uma boa ideia. Um jogo. É porque se o... Não, mas o Jota levantou um ponto interessante. É verdade. Já que as máquinas dominaram, né? Como é que o ser humano ia fazer pra... Tu tem ideia disso aí, mano? Que o ser humano é tão dependente das máquinas que quando ele pensa em... Vamos dizer, em qualquer coisa dele revidar, ele pensa em outra máquina, né? Não? Você pensa na mesma cor, não? Pois é. O que faz pra vencer uma máquina pequena? Inventa uma máquina maior, né, cara? Daria isso aí, né? Mesmo, tá aí que eu não tinha me conscientizado, mas o meu raciocínio tinha sido esse. Foi o que fizeram do Robocop, mano. Oh, o Robocop é o robô mediano fela lá também da gente. Fizeram aquele gigantesco grandão lá com a do metralhadora lá em cada mão. Só não fizeram um pesto pra ele, por isso que ele morreu. Pois é. Exatamente. Galera, ignorância, não é doido? Aquele bicho era até japonês, né? Eu acho, da metralhadora Zon. É, e matou o próprio dono, se não me engano, foi programado, matou o cara lá e caiu no. Enfim. Ah, aquele bicho, aquele robô ali é muito desengonçado, mano. Bicho é só todo... sei que faltava pra ele pés e polegares. Aí ele seria um bom robô. Anos 80, mano. O ser humano não sabia de nada, né? O robô não. Ah, ele não sabia que pés e polegares eram importantes nessa época, né? O robô não consegue nem subir uma escada, velho. Vai subir a escada e sai caindo lá. É meio frio. O único jeito de derrotar eles, né? Construir escadas. Botava aquelas escadas zona de madeira daqui de tudo. Agora vem! Eu tô imaginando um grupo de ser humano escondido dentro de um buraco. Aí fala assim, caralho, as máquinas dominaram. O que eles vão fazer? Vamos fazer uma escada. Fala aqui de tudo, aquela de ferro. O Jack Chan sobreviveria bem nesse universo aí. Oh, o Jack Chan, o Jack Chan, né? Jack Chan ali lutando com as escadas. O Jack Chan seria o salvador, né? O Messias. Jack Chan, nosso Messias. Eu lutaria. Não, mas isso aí é uma temática interessante, mano. Porque como derrotar as máquinas, né? Pois é, como vencer as máquinas. Mas e a parada do super vírus? Vocês acham que não rolava, não? O cara fazer um vírusão doideira. Um vírus, mas é. Mas é que tal, a parada de você fazer um vírus é pra que comer você... O, pra, você comer tem... o, pra comer o flex das máquinas. Flex, mano? Mano, o rato é bebo. Se fosse no... Se tu vivesse no universo do Exterminador do Futuro, aí viesse aquela robô do Exterminador do Futuro 3, o que é que tu faria? Eita, menina. É valendo. Mano, é o Isdead, né, cara? Manel, tá, era fudido. Alvo fácil, né? Alvo fácil. Primeira coisa que a máquina faria era uma robozona muito louca lá pra matar o Manel. É, aí já derrotaria o Manel. O Manel já era um fora. Quer saber como é que ficaria mais aterrorizante se ela não criasse robôs femininas, criasse robôs crianças? Ia ser bizarro. Eu pensei que tu ia dizer robôs andrógenos, ó. Não, tipo, imagina criancinha. Eu pensei que ele ia dizer robôs putos, ó. Safados, ó. Robôs putos com certeza seria o Japão que criaria ali. Se não já tem, né, cara? É, se não já tem, tem isso aí também. Pô, esse negócio das crianças, de robôs aparentemente crianças, não só um jeito mais fácil, mas aterrorizante também, Dani. Sim, é a gente no meio da rua, cara, fala alguma coisa e. É doido, mano. Criança. É um foguete grande, mano. Mas é sério, os seres humanos, cara, tendem a proteger as crianças, cara, mesmo sem eles saberem. Então, tipo assim, a máquina provavelmente criaria uma aparência que a gente gosta muito. Ou então, ou elas criariam homens e mulheres muito bonitos, ou elas criariam crianças. Provavelmente elas criariam crianças, entendeu? Então elas criariam o T-800 do Schwarzenegger ali. Os caras ali. Ah, é, mano. Tu vê que essa aí é a evolução natural das máquinas, mano. Que é igual o Exterminador do Futuro mesmo. As primeiras versões das máquinas é tudo parecido àquela do Robocop, não sei o quê. Arnold Schwarzenegger. Aí, não, aí a evolução da máquina, ela é se parecer com o ser humano, né? Pra... Mas é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, se ela fosse escolher se parecer com o ser humano, eu acho que ela não escolheria um adulto. Porque ela apelaria pro lado emocional. Então, tipo assim, é mais fácil o ser humano hesitar atirar em uma criança do que atirar em outro ser humano adulto. Não, acho que ela não ia pensar disso aí, não. Não, ela é burra. Ave Maria, eu né, Manel? A máquina, ela é burra. Não, mas não é questão aí. Sentimental, ela não sabe o que é sentimento, a máquina. Como é que ela vai entender isso aí? Mas ela entende que o ser humano sente. Ela entende estatísticas, sabe que eles são mais vulneráveis. Mano. Estatísticas são mais vulneráveis a crianças e essas coisas. Ou seja, é como o Jota disse, claro, que eles são lógicos, são estatísticas. Então vamos colocar esta aparência porque eles vão se foder. Mas o sentimento ali pode ser calculado com leis matemáticas, mano. E a máquina... Caralho, mano. Eu acho que pode, viu? Também acho que pode. Mas é o que o Nebala falou. As estatísticas apontam que, tipo, você basta ela falar assim, vamos fazer X máquina homem, X máquina mulher, X máquina criança. A que morrer menos ou a que demorar mais a ser morta é a que o ser humano é mais fraco. Faz esse teste X vezes, entendendo? Porque a matemática é um negócio que... É um negócio... Que... É, X vezes, cara, não, não e vezes. Não pode brincar, não, né? Matemática. Cara, assim. Mas tipo assim, em teoria a matemática conseguiria calcular qualquer coisa. Agora vamos. Deixa eu dizer uma coisa. A máquina é só isso aí, é só matemática. Se acontecesse o apocalipse das máquinas. O que vocês fariam? Acho que eu tô muito bem, porque eu tenho uma biblioteca aqui em casa, né, e tal. Então eu ia poder passar as horas numa boa. E se invadisse em tua casa, a máquina? Livro nelas. Conhecimento vence. Pois é. Não tem um ditado aí que a caneta é mais poderosa do que a espada, mano? Vai nessa, mano. Leva uma espadada no pescoço pra comparar. A caneta. A caneta é mais que a espada, mas não do que uma AK-47, cara. Jamais. É mesmo, né? Pensei também. Mas eu estaria muito facilmente seguro que eu moro aqui no segundo andar, daqui que elas desenvolvessem uma parada pra chegar aqui. Ah, é porque tem escada pra chegar aí. Isso é verdade. Então já tá seguro mesmo. Então, em teoria, também tô seguro. Meu quarto fica no primeiro andar. Tá seguro também, é um cara protegido. Graças a Deus que o meu no segundo também. essa escada aí é uma bosta pra selo subir, do viu? Essa escada aí, meu amigo, o cara tem que ser ninja pra subir, viu? É, então, o ser humano normal não consegue, tava ali uma máquina. Uma vez eu tava descendo as escadas com um balde de roupa, o cara ia levando quieto. É, mano, a escada zula de aspiral assim, sendo que a bicho não cabe uma pessoa direito, mano. Tem que ir de lado assim ainda. Carinha. Não, o cara cabe uma pessoa normal, porra, mas tu tá gordaça aí. Eita, doido, né? Cara, aqui perto, na rua do lado, tem uma lan house que fica no primeiro andar. Aí, tipo assim, pra chegar na lan house é uma escada dessa espiral. E, tipo assim, do final da escada pra entrar da lan house é tipo 1 metro, cara. É o lugar mais bizarro que eu já vi na minha vida. É o primeiro canto que eu mandava as máquinas atacar. Aonde, aonde? Essa lan house aí das trevas aí, lá do Zé Walter aí. Isso aí era a base, viu, velho? Isso aí é a base dos humanos. Pro cara sobreviver a um ataque, um apocalipse das máquinas, véio, é difícil até do cara escolher as armas, mano. Porque é, as armas são certo, fáceis, não, cara, as armas de escolher. Não, você, mano, tem que escolher primeiro de tudo. Você tem que, as únicas armas que seriam possíveis seriam pendrives, cara. Pendrive? Vai, Jota! Toma esse 32 GB! Não é nem isso. A questão é que nem o Neto falou. Você criar um vírus, colocar no pendrive e passar pra máquina. Então, não, pô, vamos ser não, mais inteligentes. Imagina a cena, macho. A máquina zona com um protótipo de uma arma zona doideira atrás do Jota e o Jota com um pendrive do outro lado, assim. Pera aí, onde é que eu coloco nela? Pera aí. Não, mas ia ser, mas ia ser isso aí mesmo. Eu vou derrotar ele agora. Aí ele dá um tirão. Pô, aí, bicho, você destruiu uma máquina no tiro, cara, demora muito, gasta muita munição e é quase inviável. Tipo, você imagina quanto de munição tem que gastar pra cada máquina que tem que matar? Explosivo. Ia ser... Cara, aí quanto... Sim, mano. Aí imagina aí, é fácil encontrar explosivo, né, cara? Aí cheio de vagabundo explodindo as agências de banco aí, cara, mano. Tem que ser na bomba mesmo, tem que ser na bomba. Só. Cara, bomba é uma coisa difícil de conseguir. Aí, né? O apocalipse é uma coisa que tá todo mundo correndo atrás de alguma coisa pra se defender. Mas bomba não é igual o filme do Stallone, não, mas o cara tem que implantar essa bicha e tem que ter uma distânciazinha. Mas não é assim não, não é controlado não, mano. Se tiver um bujão de gás na casa do vizinho, como é que fica aí? Mas é até tipo assim, até mesmo as explosões também não são tão fortes quanto vocês pensam, não. Tanto que você imagina que o cara bota explosivo, o cara demora pra cacete pra conseguir a porra do explosivo, e quando ele consegue, ele coloca uma porrada pra poder destruir um caixa e não queimar a porcaria do dinheiro, entendeu? Por quê? Porque essa porra não explode quase nada. Ei, mas é o Jota levantando. Não, Jota, aí tu já tá falando uma coisa. Mano. Não, peraí. Presta atenção, o caixa eletrônico, mas aquela porra é de plástico. É, verdade. Não, não, mas vocês estão... Pera aí, esse negócio do caixa eletrônico, esse é o dinheiro dentro de uma caixa de metal. Não é assim, sim, também não. Sim, dentro de uma caixa de metal, atrás. É uma, totalmente reforçada justamente por causa dessas coisas, e ainda tem o... Se atravessar, tem um sistema de tinta. Não é de plástico não, PVC não, mano. É, mas eu vou te dizer que depende do banco, viu? Porque um colega meu, ele trabalha com manutenção de caixas eletrônicas de uma instituição que eu não vou dizer. Sem putaria nenhuma, mas sem putaria, mano. Dentro é um CPUzão... Da segunda geração pra trás dessa que a gente tá agora. Sim. Um Maria. Sistema de automação. AMD KC2, né? É, que só até tem aí, um borrão. Até aí eu também sei. Já. E o esquema do borrão de tinta é o seguinte, mas é se a máquina trepidar alguma coisa mais tensa. Porque o que é que eles fazem? Eles botam uns blocos de ferro na base do caixa. Se mesmo com os blocos a parada trepidar, aí eles espalham tinta. Então, a parada, não sei como é que é hoje, porque hoje em dia a maior moda negada explodir, né? Mas eu acho que não é todo banco que é assim, não. Mas aí, uma coisa que eu sei é que é o seguinte, o explosivo que eles gastam bastante explosivo, e é uma coisa dificílima de se conseguir. Porque pra você fazer apocalipse explosivo, você gasta uma porrada de matéria-prima, que é difícil pra caralho de conseguir, e quando você consegue, você gasta o suficiente pra poder roubar um banco. Ah, bem, se agora o cast virou o Banco Central, foi? Não, mas isso eu tenho certeza. É porque o cara tem que sobreviver ao apocalipse com estilo, com né? Com dinheiro. É o que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que é o seguinte. Ó, se pra destruir um caixa eletrônico você precisa de muito explosivo, você pra destruir uma máquina vai precisar de muito mais, porra. Eu acho massa no Exterminador do Futuro 3, eu acho. que o T-800 Schwarzenegger, né, tá assim, aí passa aqueles primeiros modelos do Exterminador, que é um que é tipo um tanquezão, vem numa esteira zona andando. Tô ligado. Que vem esmagando o crânio. Aí, né? O Exterminador pega, pula em cima dele, arranca a cabeça do bicho, ora porra mesmo. Tá certo, ele tá dentro do direito dele, né? Não, mas aí que tá. Eu acho que, tipo assim, esse negócio de arrancar a cabeça, talvez funcionasse, porque talvez o sistema de visão ainda assim fosse nos olhos. Então, se você arrancasse, ele ficaria sem conseguir ver, entendeu? Porque os sensores de visualização tem que ser em algum canto. Se os sensores fossem nos olhos, seria possível, mas se isso fosse em outro canto, com certeza, mano. Porque tem que ver que esses bichos, provavelmente, o modelo básico seria criado por humano, e o sonho da humanidade é um androide humanoide, né? É. Sim. Então, a não ser que esses androides realmente fossem tão inteligentes, botar o sistema no joelho, né? Não, mas aí que tá. Se arrancar, mas se, tipo assim, se começasse a arrancar muito a cabeça, eles iam ver, tipo assim, ah, botar o sistema na cabeça não tá funcionando, eles trocaram de lugar, com certeza. Mas as primeiras versões seriam na cabeça. Eu me lembrei daquele alienígena no MIB, é os ovos no putaria. Os ovos no queixo, né, cara? Putaria. Mas aí que tal? Mas é o Terminador é que no 3, na parte que eles estão indo embora no carro, e tipo, mas, o sistema operacional dele entra em pane, aí fica piscando lá, não sei o que, não, que tá acontecendo, ele abre o peito, né? Ele puxa, rasga e tira um dos dois núcleos de dentro e joga fora, pro carro pra fora. Aí o carro passa, a cena no filme, aí deu uma mini explosão nuclear lá atrás. Aí caralho, velho, imagina dois núcleos daquele no bicho desse, doido. Mas dois, a explosão que é? Se o cara botar pra autodestruição e... Mas aí que tá, a energia deles teria que vir de algum canto. Mas exatamente. só um minuto, um comentário rápido, que, cara, porra, a gente tá fazendo um cast de máquina, tem Matrix, Terminator 2, Terminator 1, e só sai porcaria do Futuro 3, mano. Esse filme é uma merda, mano. Não, pera aí. Tira um drop do Skype aí, tira aí. Mas Terminador é a base, pra mim, dos jogos de foda, de máquina, sim, de futuro. O 1 e o 2. Não, o 3, logicamente, não é melhor que o 2, que é o 2, 1 e 3. E o 4 eu nem vi, não vou mentir. Eu sou meio gordo. Mas o 2, pelo amor de Deus, o 2 é um clássico. Mas eu ouvi um menino, um pivete, aquele de pura mídia em locadora, na internet, assim, tu assistiu o Terminador 2? Aquele lixo. Eu, meu Deus. Menino, vai tomar teu todinho. Toma o teu leitinho do Abel. Cara. Mas meu assim, Deus, cara, a energia deles... Quando o Bala for pai, vai ser um pai legal, viu, mano? Você não acha, não? Que... ele vai ser divertido. Tu imagina, mano, a Sarah Connor no primeiro Exterminador, ela mata o Exterminador como? Aliás, mata entre aspas, né? Esmaga ele. Não é nem ela que mata, né? É a máquina que mata a máquina. Pois né? É. É verdade. E como é que o cara vai escolher uma arma, escolher um jeito de matar mas as assim, máquinas? Mas assim, isso que o Bala falou de negócio de energia, a gente tem que pensar um pouco. Porque se destruírem a atmosfera da Terra, acabou o Sol. Então é uma fonte de energia a menos. Então, tipo assim, eles provavelmente não destruiriam por isso. Mas eles podem, por exemplo, usar as mesmas energias que nós usamos hoje em dia pra sustentar, entendeu? Seria talvez viável. Não, é por isso que eu comentei negócio do núcleo lá da parada, que eu achei massa, porque eles já são precavidos, porque tem dois núcleos. Se um fudeu, tem outro, né? Pois é. É muito massa, muito foda. Isso que eu tô dizendo, tipo assim, realmente... Tudo na informática funciona com esse raciocínio aí de redundância. É uma das regras básicas. Mas, tipo assim, ó, uma coisa que tu falou, que tipo assim, tem dois núcleos, ok. Mas tipo assim, hoje em dia, uma das tecnologias que eu pessoalmente acho muito atrasado são as de bateria. As baterias de hoje em dia são uma bosta, cara. Por exemplo, assim, você tem um 3DS, seu 3DS com 3D ligado dura o quê? 4 horas mais ou menos, não é? Não, é só isso mesmo. Umas 3 horas e meia. Isso aí é porque os caras não querem, velho, colocar uma bateria zona fora. É isso, véio, que eu tô dizendo, que tipo assim, porra, eu tinha um 3DS por duas semanas, mas tive, e é mais ou menos isso mesmo que dura. E tipo assim, 4 horas, velho, não dá pra nada. Tipo, tu imagina o tamanho da bateria que teria que usar pra poder movimentar toda uma máquina. É, mano, sair raciocinar. Então as máquinas não vão fazer revolução nem a pau, viu? Então vai ser igual a revolução aí do Jota, aí durar umas 2 semanas aí. O primeiro é porque as máquinas são fodas, mano. Porque elas vão ter... Elas, né? Elas já são poderosas. por natureza. E elas vão ter a internet só pra elas, mano. Isso, mano. Se as máquinas tivessem a internet só pra elas e elas usassem só pra elas, o que aconteceu é que suas mãos iam ganhar, porque as máquinas iam ficar burras e começar a usar o Facebook direto. Uma máquina ia criar uma rede social, né? É um Face Machine, né? Que livro já foi. Aí os seres humanos iam ficar, as máquinas iam ficar cada vez mais burras, chegaram aqui os seres humanos e os seres humanos. As máquinas vão, né? Chega aí, né? Matei dois ali acolá. Aí o TNT 1000 curtiu esse post. Não, mano, tá aí. Hashtag matei dois, né, cara? Tá aí aí o cara chegou aí, o T2000, segura o meu like. Então, isso aí é um ponto interessante, mano, pro cara já não, criar uma arma pra, contra as máquinas. Eu tô olhando aqui se o domínio fecha esse machinho tá disponível. Facemachine.com, né? É, porque vai que o apocalipse dela não dá certo, né? Mas pelo menos o cara fica rico. Mas assim, a parte do Face Machine só funcionaria se as máquinas tivessem sentimentos e se elas pensassem por conta própria e não fossem controladas por uma máquina só, entendeu? É aí que entra um homem bicentenário. Tipo assim, poderia ter dois pontos, seria dois tipos de máquina. Poderia ser as máquinas que elas têm pensamentos, elas mesmas se controlam, tomam suas próprias decisões, ou todas as máquinas serem controladas por uma máquina principal, entendeu? Por uma matriz. Um Mother Brain, é? Agora eu acho, mas vocês não acham não, na visão das máquinas, as máquinas se aproximarem mais aos seres humanos, não seria uma fraqueza, não? É. Sim, sim. É, sim. Eu acho que sim. Porque eles iam ficar humanizados e tal, aí... O Dulu respondeu, foi? Quem? É o Dulu que tá no lugar do Manel, é? Mas eu ia falar isso agora, cadê o Manel, mano? O Manel botou aqui, vou passar uma telé freada e volto já. Aí, égua, o Manel aí é osso. Aquela calor, né? Putaria. Se o cara fosse seguir pela rebelião das máquinas no Exterminador do Futuro, mano, eu acho que os humanos estão fodidos, viu, mano? Com esse negócio de, não, a gente precisa do líder, do Messias. Não era o Jack Chan? Messias. Não, Messias a gente já sabe, mano. O negócio é de sobreviver. Tanto é, mano, que o Jack Chan ser o Messias justifica toda semana a negada lançar que esse bicho morreu, né? É verdade, isso aí. As máquinas ali espalhando as notícias falsas ali, ó. Oi. É verdade. Que o t... não é um... É... Bem? O t... Que, mano? É um android. É o Jack Chan aí, tu disse? É o Jack Chan real, velho. O Jack Chan real. Putaria, velho. Eu acho que as máquinas iriam conseguir matar voado, viu, mano? Se realmente tivesse que ter um líder, não sei o que e tal, John Connor. Se tivesse, provavelmente elas cagariam pra isso, viu, cara? Elas provavelmente focariam, tipo assim, ah, não, tem um aglomerado de pessoa com X pessoas em tal canto. Se elas fossem pra escravizar, elas iam até lá e escravizavam as pessoas. Elas iam onde tivesse mais gente aglomerada. Ou não, mano. Porque eu acho que o cara não começa atacando as maiorias, não, mano. Porra, você é um poder superior. Você é um poder superior absoluto. Você vai eliminar os pequenininhos de pequenininho e deixar uma porrada de gente se juntar e poder planejar alguma coisa contra você. Ou você vai matar os grandes e diminuir a porcentagem de alguém conseguir revidar o que você tá fazendo. Eu começaria pelos pequenos, sabe por quê? Porque, vamos dizer, tá jogando War, né? Aí tu vê o terreno do Manel ali, o Manel do Brasil, com 50 cacetada exércitozinho, e tu vê o Joel lá na Jamaica só com soldadinho. Aí tu pensa o quê? Eu vou começar pela Jamaica, eu vou meter os peitos pra peitar o Manel. Só que eu vou te dizer de novo, novamente, não importa, tô entendendo uma coisa, é a superioridade delas absoluta. Se elas não tiverem superioridade absoluta, tudo bem, elas não invadirem, mas se elas tiverem superioridade absoluta, elas vão onde tem mais gente, porque uma porrada de pessoas juntas conseguem pensar melhor e podem bolar uma estratégia de se agruparem contra elas, entendeu? É porque vocês não imaginaram a gravidade do foguete. Botar 6T1000 com Mega Drive Metal Gear. Amigo. O que eu tô dizendo é exatamente isso. Que, tipo assim, vocês não estão imaginando. Tipo assim, os caras são imbatíveis, entendeu? E tem uma porrada de gente junto. Eles vão lá e vão... Ou matar, depende se o objetivo deles forem escravizar, eles vão lá e vão matar matar o mínimo possível e aleijar a maioria. Aleijar é o Batman. Mas vocês já imaginaram como seria se vocês tivessem realmente um apocalipse das máquinas, das trevas trevas lá? Céu negro, cara, no Apocalipse das Máquinas. Porque pra mim, eu acho que as máquinas conseguiriam inventar uma fórmula alternativa de energia e destruiriam o céu e acabariam os seres humanos. Porque é que só porque eu acabaria o céu iriam destruir os seres humanos. Porque os seres humanos precisam de sol pra sobreviver. Ah, é, mas não. Eu acho que não era bem assim não, viu? Mas as máquinas iam sair logo papocando o céu não, porque aí... Elas não iam sair papocando, mas tipo assim, seria um passo. Elas começariam se juntariam com a informação... Não tem um negócio aí que a Lua... Me traiu. Não, que a Lua influencia aí no balanço da maré dos mares. Não tem uma parada dessa aí, não. Mas é isso que dá pra elas que se fodam, tá entendendo? Não vai fazer diferença. Ah, mas a única fonte de energia pra elas ia ser a mecânica produzida pelas barragens, né? É isso que eu ia dizer. Que, tipo assim, elas destruíam o céu após achar uma energia alternativa. Provavelmente elas faziam isso com alguma coisa... Energia zero, né? Seria uma energia que a gente considera energia suja, entendeu? Eu não entendo desse tipo de energia. Eu acho que energia tecnologia deles, mas eu... seria basicamente assim. Tu imagina que uma energia hidrelétrica gera X energia. Uma energia... É nuclear que se diz, é? Jota. Não, energia Jota. Não, é... Não, porque é uma energia que não existe, tu tá supondo, mano. Não, existe essa energia. Existe essa energia. Existe energia, umas fitas de Metal Gear cheias de. Ah, porque quando as máquinas dominarem, mano, mais uma vez, mano, o ser humano tava fudido. Mas não... aí que assim, eu acho que elas não precisavam. Mais uma vez, né? Porque ele nunca teve bem. Dessa vez, com certeza. Volte em mim, volte em mim. Eu acho que elas nunca escravizaram os seres humanos, não, porque não tem pra quê, entendeu? Não, mas agora eu penso, não sei se vocês vão concordar, que beleza, ela escraviza a humanidade, beleza, tá lá todo mundo escravo, só que aí depois, mano, toda raça dominante que consegue esse objetivo, é ela querer começar a relaxar, né, não, mano? Não, mas pra que ela ia querer escravizar o ser humano se o objetivo de ter uma máquina é ela fazer tudo que o ser humano faz melhor? Porque eu tô dizendo o seguinte, beleza, ela escravizou, tá aí, tá todo mundo... Ela decidiu, tipo assim, ah, eu vou escravizar, sei lá porque, vai que eu vou precisar de seres humanos pra mente, né? Diversão, né? Diversão, né, mano? Uma rinhazinha. Ela ficou ela ficou birrada porque os seres humanos escravizaram ela, né? Não, mas eu digo assim, beleza, escravizou, só que é o que é que vem depois? O que é que ela vai fazer depois disso? Não tem o que fazer, mano. Ela atualiza o Java, né? Atualiza o Java. Aí... Acho que provavelmente ela começaria a se atualizar até chegar no nível de que ela poderia tentar explorar outros planetas ou sei lá. Acho que a máquina não vai ter objetivo, não, mano. O objetivo é dominar. Eu acho assim, eu acho que depois que ela dominasse o mundo, o próximo objetivo dela seria talvez ganhar sentimentos. O objetivo dela é a conquista, né? Toda a vida que alguém fala o objetivo dela, alguém tem que falar o objetivo dela é a conquista. Agora pro cara derrotar as máquinas, velho. E agora, velho? Não, porque o objetivo delas ia ser tentar ganhar sentimentos, beleza. Não, mas assim, eu acho que teria alguns jeitos. Por exemplo, assim, se fosse uma máquina central, você simplesmente destruiria a máquina central. Mas se como? As máquinas tivessem. Tivessem... Hã? Como? Simplesmente destruir a máquina central. Simples demais, né? A máquina está no ponto X. Manda uma bomba nuclear naquela ponto X. Acabou a máquina, porra. Aí tem um monte de escudo ao redor. O problema é esse, mano. Não existe mais como mandar míssil, não, mas ele controla tudo, mano. A comunicação acabou, mano. Não existe como mandar, não, mano. Tudo que é teleguiado e enviado, eles comandam, não, mano. Claro é comandado por máquina? Ora, claro porra. Que não. O míssil não é controlado. Acho que sim. Cara, quando tu manda. Tu acha que ele míssil. Pega e rebola o míssil pra cima mesmo, menino? Gente, sabe como é que é na doida mesmo, viu, mano? Não, é que nem pegar, custa aqueles meninos de curso. Eu corto pra cima e fecho os olhos, né? Doida, mano. É uma máquina. Peraí. Manel, computador de bordo. Como é que tu acha que funciona o míssil teleguiado? Tem um computador, mano. Não, é por infravermelho, mano. Ele é guiado por infravermelho. Não, estilo aquele do pica-pau. Assim, o satélite envia satélite. Ele simplesmente tem um infravermelho, que nem tu falou, mas ele vai pra fonte de calor mais próxima que tem. Então, o satélite com isso? O satélite, ele envia uma onda de calor pro local X, mano. Aí, ela vai pra aquele local, entendeu? Porque senão... O cara que tá assando um bife, aí bicho tá com calor, aí ele ia lá pro bife do cara. Cara, tá com... Tu tá bebendo gás, imagina. Então tu imagina o seguinte: tu imagina, tem um caça perseguindo o outro. Aí o caça fala assim: manda um satélite esquentar o caça da frente pra eu poder jogar um míssil nele. Não, mas eu tô dizendo assim, não, é lógico. Na tua cabeça. O teleguiado de. Não, mas aí o teleguiado de coisa, de avião é diferente, realmente, né? É, mas o dia que vocês estão em putaria muito forte aí, viu, mano? Não, mano. É. Aliás, mano, não sei nem porque é que estão dando razão. Churrasco da moto. Eu acho que a tecnologia de míssil teleguiado é tão fácil assim. Ah, no X-Men ainda, mano. X-Men? É, na guerra tem uma guerra no X-Men. Churrasco da morte, X-Men, já é isso aí, mano. É como diz o meu pai: a máquina está com defeito, puxa o fio. Como é, mano? A máquina está com defeito, puxa o fio. Puxa, mas a, o pulso eletromagnético que eu falei seria basicamente... Aí do bala aí que é engenheiro, né, e tal. Você desliga a máquina, pô, o pulso eletromagnético, e acabou. Eu acho que basicamente é isso, porque não consigo. Não, não, não, não, não, não. As nossas foi, não comprei nada, cara. Não, não, não, não, não, não. Compre ali, mano, do seu beiratão ali. Brasil tava feito, mano, porque daqui que essa revolução chegasse aqui. É verdade. Ia falar no neguinho falando, pô, a revolução tá chegando, né, cara? É finalmente alguma coisa chegar no Brasil, né, cara? Eles ainda iam adiar, mano. É feriado. Quando as máquinas vêm, é feriado, né, cara? Não, não, mas isso era sério. No Brasil ia ter o feriado das máquinas. Vamos morrer pra morrer em casa. Cara, e o robô brasileiro. O robô brasileiro tem medo de se corromper, né, cara? Vamos inventar um feriado. Eu imaginei um robô com a roupa suja.